Cineral Digital. O som do amor. Fique em silêncio. Não aponte o dedo. Não julgue tão cedo. Ela tem motivo pra estar desse jeito. Você tava me traindo com outra mulher, André.